Capítulo 5. Mais uma vez, a manhã de domingo despontou sobre Raymond e a igreja de Henry Maxwell estava lotada de novo. Antes do início do culto, Edward Norman chamou muito a atenção. Em silêncio, sentou-se no lugar de sempre, no terceiro banco à frente do púlpito. A edição do News daquela manhã trazia a declaração do encerramento do jornal, em uma linguagem tão marcante que todos os leitores ficaram impressionados. Nunca uma série de sensações tão distintas como essa havia perturbado os negócios habituais de Raymond. Os acontecimentos ligados ao News não eram as únicas notícias. As pessoas comentavam com euforia as coisas estranhas que Alexander Powers havia feito durante a semana na oficina ferroviária, bem como as mudanças de Milton Wright em suas lojas na avenida. O culto decorreu com certa agitação nos bancos. Henry Maxwell encarou tudo com uma calma que demonstrava força e propósito anormais. Suas orações surtiram grande efeito. Seu sermão não era fácil de descrever. Como um pastor poderia pregar para o seu rebanho, depois de uma semana inteira perguntando ansiosamente como Jesus pregaria? O que ele provavelmente diria? É verdade que ele não pregou como havia pregado nos dois domingos anteriores. Na terça da semana anterior, ele permaneceu ao lado do túmulo do estranho e disse estas palavras: "Da terra à terra você voltará, das cinzas às cinzas voltará, do pó ao pó voltará." E ainda se deixou levar por um impulso mais forte do que o imaginado, enquanto pensava em seu rebanho e ansiava pela mensagem de Cristo para quando estivesse no púlpito de novo. Agora que aquele domingo havia chegado e as pessoas estavam ali para ouvir o que o mestre lhes diria, ele agonizara ao preparar-lhes a mensagem e ainda assim sabia que não havia conseguido adequá-la ao que imaginava acerca de Cristo. No entanto, ninguém na primeira igreja se lembrava de já ter ouvido um sermão como esse. Ele repreendia o pecado, sobretudo a hipocrisia. Repreendia claramente a ganância da riqueza e o egoísmo da moda, duas coisas que a primeira igreja nunca havia ouvido serem censuradas dessa maneira. E ele demonstrava grande amor por seu rebanho, que ganhava força à medida que o sermão avançava. Concluído o sermão, havia quem dissesse no coração: foi o Espírito que inspirou esse sermão. E essas pessoas tinham razão. Então, a pedido do Sr. Maxwell, Rachel Winslow levantou-se para cantar, dessa vez após o sermão. A música cantada por Rachel não arrancou aplausos desta vez. Que sentimento mais profundo levou o coração dos ouvintes a um silêncio reverente e a pensamentos afetuosos? Rachel era linda, mas a consciência de sua beleza sempre prejudicara seu canto para aqueles que tinham um sentimento espiritual mais profundo. Isso também a afetava ao interpretar certos tipos de música. Nesse dia não houve nada disso. Sua voz imponente não havia perdido a força, mas surgiu um toque a mais de humildade e pureza que o público claramente percebeu e reverenciou. Antes do encerramento do culto, o Sr. Maxwell convidou aqueles que haviam ficado na semana anterior a continuarem ali de novo para um tempo de comunhão e estendeu o convite aos que quisessem se ajuntar a eles naquele momento. Quando terminou, ele foi para a nave da igreja e, para sua surpresa, estava quase cheia. Dessa vez, havia um grupo grande de jovens, mas entre eles estavam alguns empresários e obreiros da igreja. Como na semana anterior, Maxwell pediu que orassem com ele. E mais uma vez tiveram uma resposta clara, vinda da presença do Espírito de Deus. Não houve dúvida na mente dos presentes de que o que eles se propuseram a fazer estava alinhado tão nitidamente com a vontade de Deus, que foi uma bênção derramada sobre eles de maneira muito especial. Permaneceram ali por um tempo para fazer perguntas e interagir uns com os outros. Havia um sentimento de comunhão que nunca haviam tido como membros da igreja. A iniciativa do Sr. Norman foi entendida por todos e ele respondeu a várias perguntas. O que será que pode acontecer com a suspensão do jornal de domingo? Perguntou Alexander Powers, que estava sentado ao lado dele. Ainda não sei. Imagino que haverá uma redução no número de assinaturas e de anúncios. Eu já estou prevendo isso. O senhor tem alguma dúvida quanto à atitude que tomou? Quero dizer, o senhor está arrependido? Ou tem receio de que não seja o que Jesus faria? Perguntou o senhor Maxwell. Nem um pouco, mas eu gostaria de perguntar para minha satisfação se algum de vocês aqui acredita que Jesus publicaria um jornal para as manhãs de domingo. Ninguém disse nada por um instante, então Jasper Chase quebrou o silêncio. Parece que temos a mesma opinião sobre isso, mas fiquei intrigado várias vezes durante a semana para saber exatamente o que Jesus faria. Nem sempre é uma pergunta fácil de responder. Eu faço essa confusão também, disse Virginia Page. Ela estava sentada ao lado de Rachel Winslow. Todos que conheciam Virginia se perguntavam como ela conseguiria cumprir a sua promessa. Para mim, talvez seja mais difícil responder a essa pergunta quando se trata do meu dinheiro. Nosso Senhor nunca teve bens, e não há nada no exemplo dele que sirva para me orientar sobre como devo usar os meus. Eu estou considerando e orando. Eu acho que vejo com clareza parte do que ele faria, mas não tudo. O que ele faria com $1 milhão? Essa é a minha verdadeira pergunta. Confesso que ainda não tenho uma resposta satisfatória. Eu poderia lhe dizer o que você poderia fazer com parte de seus bens, disse Rachel, virando-se para Virginia. Isso não me incomoda, respondeu Virginia com um leve sorriso. O que eu estou tentando descobrir é um princípio que me permita chegar o mais próximo possível das ações de Jesus, já que elas deveriam influenciar todo o meu curso de vida, considerando minha riqueza e o uso que faço dela. Isso levará tempo, disse calmamente o ministro de Deus. Os demais na sala estavam pensando seriamente na mesma coisa. Milton Wright contou um pouco de sua experiência. Ele estava elaborando aos poucos um plano de negócios com seus funcionários, e isso estava revelando um mundo novo para todos. Alguns jovens falaram sobre tentativas especiais para responder a essa pergunta. Havia quase um consenso sobre o fato de que aplicar o Espírito de Cristo no dia a dia era algo muito sério. Isso exigia o conhecimento de Cristo e o discernimento dos motivos dele, o que a maioria deles não tinha. Quando finalmente terminaram a conversa, depois de uma oração silenciosa, marcada com o poder cada vez mais palpável da presença divina, eles foram embora discutindo francamente suas dificuldades e buscando esclarecimento uns com os outros. Rachel Winslow e Virginia Page saíram juntas. Edward Norman e Milton Wright ficaram tão interessados na conversa que estavam tendo que passaram pela casa de Norman e voltaram juntos. Jasper Chase e o presidente da Christian Endeavor Society ficaram conversando de maneira entusiasmada em um dos cantos do salão. Alexander Powers e Henry Maxwell permaneceram ali, mesmo depois que os outros haviam ido embora. Eu gostaria que o senhor fosse às lojas amanhã, visse meu plano e falasse com o pessoal. Acho que o senhor, mais do que ninguém, pode se aproximar dessas pessoas agora. Não sei, mas eu vou, respondeu o senhor Maxwell, um pouco apreensivo. Como lhe caberia a missão de colocar-se diante de 200 ou 300 trabalhadores e passar-lhes uma mensagem? No entanto, em um momento de fraqueza, ele mesmo se repreendeu por ter feito essa pergunta. O que Jesus faria? Assunto encerrado. Ele foi no dia seguinte ao escritório do Sr. Powers. Faltavam alguns minutos para o meio-dia e o superintendente disse: Suba comigo, vou mostrar o que estou tentando fazer. Eles passaram pela oficina de máquinas, subiram um longo lance de escadas e entraram em uma sala muito grande e vazia, que já havia sido usada pela empresa como depósito. Desde que fiz aquela promessa há uma semana, tenho pensado em muitas coisas, disse o superintendente, e entre elas está a seguinte: a empresa me cedeu esta sala e eu vou adaptá-la com mesas e com um espaço para café ali no canto, onde estão aqueles tubos de vapor. Minha ideia é oferecer um bom espaço onde os trabalhadores possam almoçar e dar-lhes duas ou três vezes por semana a oportunidade de ter uma conversa de 15 minutos sobre algum assunto que possa de fato ajudá-los na vida. Maxwell pareceu surpreso e perguntou se os trabalhadores viriam à sala para esse fim. Sim, eles virão, afinal eu os conheço muito bem. Hoje, eles estão entre os trabalhadores mais inteligentes do país, mas no geral, estão totalmente alheios à influência da igreja. Eu perguntei o que Jesus faria, e entre outras coisas, pareceu-me que ele começaria a agir de um modo que pudesse proporcionar mais conforto físico e espiritual à vida desses homens. Essa sala e o que ela representa significam algo muito pequeno, mas agi por impulso para fazer a primeira coisa que apelou ao meu bom senso e quero pôr essa ideia em prática. Eu gostaria que o Senhor falasse com eles quando chegarem ao meio-dia. Pedi que viessem para ver o lugar e falarei um pouco sobre a ideia. Maxwell ficou com vergonha de dizer que sentia pouco à vontade com o convite para falar algumas palavras para esse número de trabalhadores. Como ele poderia falar sem anotações ou para um grupo tão grande como esse? Sinceramente, ele estava muito receoso com essa possibilidade. Na verdade, estava com medo de encarar aqueles homens. Encolheu-se diante da difícil missão de enfrentar um grupo tão grande, tão diferente do público de domingo com o qual estava familiarizado. Havia uma dezena de mesas e bancos rústicos na sala, e quando o sinal tocou ao meio-dia, os trabalhadores das oficinas de máquinas do piso inferior abarrotaram as escadas, e sentando-se às mesas começaram a almoçar. Havia cerca de 300 homens. Eles haviam lido o aviso que o superintendente tinha deixado em vários lugares e apareceram muito curiosos. Ficaram bem impressionados. A sala era ampla e arejada, não tinha fumaça nem pó e estava bem aquecida graças às tubulações de vapor. Quando faltavam cerca de 20 minutos para uma hora da tarde, o Sr. Powers revelou aos homens o que tinha em mente. Falou de maneira muito simples, como alguém que se identificava perfeitamente com seu público. E depois apresentou seu pastor, o reverendo Henry Maxwell, da primeira igreja que havia aceitado o convite para falar alguns minutos. Maxwell nunca se esquecerá da sensação de defrontar-se pela primeira vez com uma plateia formada por trabalhadores com o rosto sujo. Como centenas de outros ministros, ele nunca havia pregado para um grupo que não fosse de pessoas de sua classe no que diz respeito aos hábitos de vestimenta e mesmo nível de educação. Este era um universo novo para ele, e nada além de sua nova regra de conduta tornaria possível sua mensagem e o efeito que ela exerceria. Falou sobre o tema da satisfação com a vida, o que dava satisfação e quais eram as verdadeiras fontes de satisfação. Nessa sua primeira conversa, ele teve o bom senso de não identificar aqueles trabalhadores como uma classe distinta da sua. Não usou o termo trabalhador e não disse uma palavra que sugerisse qualquer diferença entre a vida deles e a sua. Os homens gostaram da conversa. Muitos deles apertaram as mãos do ministro antes de voltarem ao trabalho e ele, ao contar tudo à esposa quando chegou em casa, disse que nunca em toda a sua vida havia tido essa satisfação ao apertar a mão de um trabalhador braçal. O dia foi marcado por um momento importante de sua experiência cristã, mais importante do que ele podia imaginar. Foi o começo de uma comunhão entre ele e a classe trabalhadora. Foi o primeiro esforço no sentido de diminuir o abismo entre a igreja e a classe operária de Raymond. Naquela tarde, Alexander Powers voltou para sua mesa muito satisfeito com seu plano e com a ideia de que esse plano seria muito útil para os trabalhadores. Ele sabia onde conseguir algumas mesas em bom estado em um restaurante abandonado que havia em uma das estações na rua e percebeu que o espaço para o café poderia ficar muito atraente. Os homens reagiram ainda melhor do que aquele havia imaginado, e aquilo tudo não podia deixar de ser um grande benefício para eles. Ele retomou sua rotina de trabalho com um ar de satisfação. Afinal, queria fazer o que Jesus faria, disse a si mesmo. Eram quase 4 horas da tarde quando ele abriu um dos grandes envelopes da empresa, que, segundo imaginava, continha ordens de compra das lojas. De maneira rápida e empresarial de sempre, correu os olhos pela primeira página datilografada, antes de perceber que o que estava lendo não havia sido destinado ao seu escritório, mas ao superintendente do departamento de fretes. Virou uma página de maneira mecânica, sem intenção de ler o que não era para ele, mas antes que se desse conta disso, viu que tinha nas mãos uma prova conclusiva de que a empresa estava envolvida em uma violação sistemática das leis do comércio interestadual dos Estados Unidos. Era uma violação da lei distinta e inequívoca, como se um cidadão comum entrasse em uma casa e roubasse os seus moradores. A discriminação mostrada nos descontos desrespeitava completamente todos os estatutos. De acordo com as leis estaduais, era também uma clara violação de certas medidas aprovadas recentemente pelo legislativo para evitar monopólios das estradas de ferro. Não havia dúvida de que ele tinha em mãos provas suficientes para condenar a empresa por violação deliberada e inteligente da lei da comissão, como também da lei estadual. Deixou cair os papéis na mesa, como se houvesse veneno neles, e no mesmo instante lhe veio a pergunta: o que Jesus faria? Tentou deixar a pergunta de lado. Tentava argumentar consigo mesmo, dizendo que aquilo não era de sua conta. Ele sabia de uma forma mais ou menos concreta, assim como quase todos os funcionários da empresa, que isso vinha acontecendo na maioria das estradas. Ele não estava em posição, por causa do seu posto nas oficinas, de provar nada diretamente, e para ele, aquilo era um assunto que não lhe dizia respeito. Os papéis que tinha à sua frente agora revelavam todo o caso. Por algum descuido, foram enviados por engano a ele. O que aquilo tinha a ver com ele? Se ele visse um homem entrando na casa do vizinho para roubar, não teria o dever de chamar a polícia? Uma empresa ferroviária era algo tão diferente? Ela estaria sujeita a uma regra de conduta diferente, de modo que pudesse roubar o público, desafiar a lei e sair impune por ser uma grande organização? O que Jesus faria? E depois, havia a família dele. Era óbvio que se ele tomasse alguma providência para informar a comissão, isso significaria perder o emprego. Sua esposa e sua filha sempre tiveram uma vida luxuosa e uma boa posição na sociedade. Se ele fosse testemunha contra essa ilegalidade, isso iria arrastá-lo para os tribunais. Seus motivos seriam mal compreendidos e tudo terminaria em sua desgraça e na perda de sua posição. É claro que aquilo não lhe dizia respeito. Ele poderia facilmente enviar os papéis ao departamento de fretes e ninguém ficaria sabendo de nada. Que o crime continuasse, que a lei fosse desafiada. O que era isso para ele? Ele continuaria com seus planos de melhorar as condições concretas que tinha no momento. O que mais um homem poderia fazer no ramo das estradas de ferro? Uma vez que, de qualquer maneira, estava acontecendo tanta coisa que era impossível viver segundo o padrão cristão? Mas o que Jesus faria se conhecesse os fatos? Essa era a pergunta diante da qual Alexander Powers se via à medida que o dia passava. As luzes do escritório estavam acesas. O zumbido do grande motor e o ruído das plainas da grande oficina continuavam até às 6 horas da tarde, Então o sinal tocou. O motor diminuiu o ritmo. Os trabalhadores deixaram as ferramentas de lado e correram para o prédio de blocos. Powers começou a ouvir o clique familiar do relógio de ponto à medida que os trabalhadores passavam enfileirados pela janela do prédio do lado de fora. Ele disse aos seus auxiliares: "Eu ainda vou ficar mais um pouco. Tenho mais coisas para fazer esta noite." Esperou até ouvir o último funcionário pôr uma peça de lado. Os trabalhadores que estavam atrás do prédio de blocos foram embora. O engenheiro e os assistentes dele tinham de trabalhar mais meia hora, mas saíram por outra porta. Às 7 horas da noite, qualquer pessoa que tivesse olhado para dentro do escritório do superintendente teria visto uma cena incomum. Ele estava ajoelhado, com o rosto entre as mãos e debruçado sobre os papéis em sua mesa.